expressar. Cadê meu ferro, maluco? Onde está? Essa noite eu vou precisar. Já fazem 2 semanas que eu não curtia, eu não saía. Dia após dia com ferro na cintura. 2 mais 2 somam 4 que foram pro buraco. Só faltou uma luva pra não deixar a impressão digital. Pelo que eu fiz até hoje, neguinho paga pau. Hoje tenho respeito moral. É, véi, respeito moral, mas não do jeito que eu queria. Até hoje o revólver pede tia. Em cada bala tem o nome de uma vadia, ré. Estou de boa, parei em frente à casa do chegado. Que me deu ideia de uma treta, eu não estava ligado. Falou de um cara então que na sua quebra era chamado de patrão de ladrão. Falou de um homicídio, e o que eu tenho a ver com isso? Voltou a fala do cara, ele falou do cara. A atitude ele não nega dentro do Opala. Eu só fico assegurado se estiver ferrado. Eu só fico protegido se estiver maquinado. Com o ferro que tenha muita munição, munição. Aí, padrão de ladrão. Eu só fico assegurado com muita munição. Hoje não tem dublê no seu caixão. O cenário aqui a 7 palmos do chão. Aí, padrão de ladrão. No outro dia um cara folgado passou por aqui e quis folgar com o WP e com o FI. Ele sacou uma arma e atirou. Ele pensou que não ia haver nada, mas aí o WP foi em casa. Pegou uma arma, deu um tiro nele, ele não viu mais nada. Tive um pressentimento ruim e olhando pra mim, 4 caras dentro de um Opala passam sorrindo e eu de longe só curtindo. Uma semana depois o WP me chamou pra ribar. Deu 10:30 e ainda não tinha rendido nada. Paramos em frente ao bar. O bar estava muito agitado e tinha os camaradas com pinta de folgados. Ficam me olhando e te mando ir só. É melhor ficar de boa pra não ficar pior. Vê só, saindo do bar, o mesmo Opala passa devagar. Em direção a uma casa, descendo o carro, um som infernal. Por enquanto está limpo, tudo normal. Pedi um pouco de silêncio, é claro. Chegamos invadindo o barraco, na sala um cara, uma dona e mais nada. Descarreguei a PT no canalha. 11 horas, clima tenso, eu escutei muitos tiros, não é um sonho. Corri, cheguei bem perto pra ver. Era na casa do pilantra, ele merece morrer. Entrei na casa e encontrei um corpo. Vi meu primo irado, estava muito louco. Mas tipo assim, eu considero de verdade. Formamos uma dupla, tipo Bonnie e Clyde. A verdadeira malandragem. Não havia entendido por onde o safado havia fugido. Senti que ele apenas sorria. Isso aumenta mais e mais minha agonia. Vendo cortando no gatilho, suando frio. Pensamento vazio, ansioso, rancoroso, tenebroso, cabuloso. Eu só fico assegurado se estiver ferrado. Eu só fico protegido se estiver maquinado. Com ferro que tenha muita munição. Aí, padrão de ladrão. Eu só fico assegurado com muita munição. Hoje não tem dublê no seu caixão. O cenário aqui a 7 palmos do chão. Aí, padrão de ladrão. Amanheceu, agora é o cara ou sou eu? Não posso vacilar, eu não quero morrer. Mas o futuro é imprevisível, quem irá saber? Saindo de casa pensei em bater um fio. Não deu tempo do nada, um Opala surgiu. Fiquei sem reação, o batimento do meu coração logo acelerou. Levei tanto tiro, em 1 minuto ele parou. Os acontecimentos ruins já andavam colados comigo. Vi meu chegado ali no chão e muitos gritos. Não demorou muito, já fiquei ligado. Mas não sabia que iria se tornar finado. Seu futuro homicida não era por acaso.